o desafio foi proposto pela variação, pela professora Graça, da Vereadora da Cultura, que propôs ao Coral ser a entidade promotora de um evento deste calibre. Foram convidados todos os grupos culturais do concelho, onde só 6 aceitaram o convite. Mas é que grupos é que estão aqui prestes para ensaiar? Sim, aceitou o convite o grupo Cavaquinhos do Clube Caça e Pesca, o Rancho Folclórico de São Sebastião, o Rancho Folclórico de Santo António do Alva, a Tuna também de Santo António do Alva, os Amigos Lagos da Beira, o grupo musical, o Coral de Santana também, com a Orquestra Cultos Musiché. Fizemos o convite também às várias filarmónicas, algumas não aceitaram diretamente, mas houve músicos que aceitaram o convite e iam trabalhar connosco. Estou-me a lembrar também do grupo de Vila Pouca da Beira. O grupo Cultural de Santana somos 6. Cerca de quantas pessoas é que estão aqui envolvidas? É assim, estamos envolvidos por alto 150 pessoas. Isto é dos 8 aos 80, olhando para esta faixa, para as diversas faixas etárias? Neste caso é dos 4 aos 86. Apesar do convite ter sido feito pela DG Artes, aceitar o nosso projeto, a minha ideia sempre foi, como a música diz, música cruzada, será mesmo cruzar estilos. Ou seja, foi feito um convite a cada um dos grupos, escolhi duas músicas que definissem o seu repertório. E a partir desse repertório, eu fui, com a ajuda dos meus professores, neste caso o professor Dr. Artur Pinho Maria e o Flávio Ulisses, que são os maestros responsáveis pelos arranjos e da minha parte, fizemos arranjos que procurassem a essência de cada um dos grupos. Ou seja, vamos ter música clássica cantada por um grupo de cavaquinhos, tocada por um grupo de cavaquinhos, cantada por um grupo popular. Ou seja, a ideia mesmo é essa, é pegar na diferença e torná-la uma coisa muito harmoniosa. E vai ser fácil comandar esta gente toda? Não, de modo algum. É muita gente. Temos que pensar que o coral já é uma instituição que está há muitos anos e está habituada a cantar polifonia, 4 vozes. Estamos a falar de pessoas, todos eles amadores, não sabem ler música, que terão que aprender também com a ajuda do coral e vão, pela primeira vez, se calhar, cantar 4 vozes. Da mesma forma, o coral que está habituado a cantar música clássica, o repertório mais erudito, vai cantar música popular. As expectativas estão, mas ainda assim são altas. Muito altas. Não sabemos onde vamos pôr, mas também estamos aqui para trabalhar muito. O resultado vai ser muito giro.